Amiga, aniversário é felicidade, é contentamento. É o dia mais importante de um ano inteiro. Aniversariar é compartilhar alegrias com quem gostamos. Novos planos e esperanças para os próximos anos. Pessoas como você merecem que celebremos com alegria essa data tão importante, bonita, marcante. Quero lhe agradecer por fazer parte deste mundo tão belo e perfeito. Por você ser uma amiga com o dom de alegrar a vida e dar mais brilho. Você merece estar aqui, pois é uma pessoa importante para que a vida fique mais bela. Receba hoje, no seu aniversário, o meu abraço carinhoso com votos de vitórias e realizações. Que a alegria de aniversariar envolva você, ilumine seus dias e preencha o seu coração de felicidade. E que essa felicidade especial permaneça presente por toda a vida, realizando a cada dia os seus maiores desejos. Feliz aniversário, minha amiga. Seja muito feliz.